Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos ler hoje, segundo livro de Reis, o capítulo 4. Esse é um capítulo maravilhoso, esse capítulo propicia alguns sermões, né? 10 sermões, no mínimo, mas cheio de conteúdo, né? Estudos, maravilhoso. Mas nós vamos fazer uma devocional. Então eu só vou mencionar alguns pontos para a sua edificação, para a nossa edificação. Quero mais uma vez agradecer aos irmãos da devocional de abertura que nos mandam uma mensagem, todos os irmãos e irmãs que oram. Todos aqueles que divulgam o trabalho, aqueles que ofertam, todos que ofertam e não são muitos, são poucos, mas cada um de vocês é importante, tem sido importante para o nosso sustento. Nós agradecemos muito mesmo. Quero fazer um agradecimento especial a nossa missionária, irmã, missionária Vivian Lopes. É ela a responsável, como eu já falei mais de 100 vezes para todos vocês, e agradeço a ela. É ela que tem postado no blog, abriu o blog, posta no blog. Blog Logos 7.blogspot.com. Logo nós teremos um novo relatório e é ela que tem todo esse trabalho. Tem todo o trabalho pessoal, trabalho de família, o seu trabalho na igreja, o seu trabalho também como astrofísica. Mesmo assim, ela devota um tempo para fazer esse trabalho que atingiu até agora já 20 nações aproximadamente. Nós temos certeza que são 18 nações e dois lugares não identificados, mas podem ser até 20 nações e nós somos muito gratos a ela. Eu sou muito grato, particularmente à irmã Vivian. Que Deus a abençoe sobremaneira em todas as áreas da sua vida. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Nós devemos chegar agora a mais de 400 mil escutas desde o primeiro dia. O número de pessoas só cresce. Então, nós agradecemos muito a vocês. Muito bem, tendo dito isso e agradecendo a todos e todas os que ouvem, claro, todos e todas que trabalham, a nossa irmã Ana Paula, o Márcio, no YouTube não podem mais postar, por isso não estamos mais fazendo o YouTube, porque eles arrumaram um trabalho. O Márcio já tinha um trabalho que tomava todo o seu tempo e mais um pouco, e agora Ana Paula também, há alguns meses que tem esse novo trabalho e também demanda muito tempo. Mas nós somos gratos porque foram eles que abriram, começaram e o Senhor vai nos ajudar a achar alguém que continue essa obra. Agradeço também aos irmãos que nos doaram o material para produzir o vídeo, né, o celular, a luz, então tudo, né? Nós somos gratos a todos vocês. Meus irmãos, como eu disse, o capítulo 4, ele é muito rico. E como ele é muito rico, eu vou fazer de forma diferente. Se eu for parando, nós demoramos muito mais do que o tempo de uma devocional. Então, eu vou ler todo o capítulo, você já preste atenção ou já vá lendo junto conosco, e depois eu faço alguns destaques, tá bem? Vou ler todo, não vou fazer nenhum parêntese. Quando acabar, aí eu faço alguns destaques, para essa devocional. Louvado seja Deus, já estamos no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Que Deus nos abençoe. Antes disso, também mais uma vez agradeço à equipe. São quatro ali só em Atibaia e amigos do irmão Everson em São Paulo. Quatro que mandam, e o pastor Paulo lá no Paraná. Então, nós agradecemos muito mesmo a todas as pessoas. Diz assim a devocional que eles nos mandaram, o texto: Seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Efésios 3:20. A palavra de Deus é como a chuva. Assim como a chuva que cai sobre a terra, fertilizando-a para produzir os frutos, também a palavra não volta para Deus vazia, sem produzir os propósitos designados pelo próprio Deus. A palavra é viva e tem vida em si mesma. Ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Ela é a divina semente que gera vida espiritual onde outrora reinava a morte. Que sejamos cheios da palavra, que tenhamos fome da palavra, que sejamos iluminados pela palavra, que a palavra seja para nós mais preciosa do que o ouro, mais doce que o mel. Eles nos desejaram bênção e nós desejamos bênção. Bênçãos a eles também. Agora vamos fazer a leitura. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1, e aí eu vou direto. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Iavé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: O que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: Vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as ânforas ou vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos seus filhos: Traze mais uma vasilha. Ao que ela replicou: Não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: Pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as suas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ela parava para visitá-la, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: "Olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Desse modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele." Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e, assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: "Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército?" Diante do que ela respondeu: "Eis que vivo em paz entre meu próprio povo." Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: "O que poderíamos fazer em favor dessa mulher?" E Geazi respondeu: "Bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso." Então solicitou-lhe Eliseu: "Vai e chama-a de novo." Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: "Por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços." Contudo, ela ponderou: "Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus." Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou, e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: "Minha cabeça! Ai, que dor de cabeça!" O pai imediatamente rogou a um servo: "Leva-o à sua mãe." Este o tomou e levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia. E então morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e, depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: "Manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta, vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo." Indagou-lhe o marido: "Por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neumênia, dia de lua nova, nem Shabat, sábado?" Mas ela, despedindo-se, lhe disse: "Shalom, fique em paz." Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: "Conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar." Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ele a avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi: "Ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela, indaga-lhe: está tudo bem? Como está o seu marido? Como está o seu filho?" E ela respondeu a Geazi: "Shalom, tudo em paz." Contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: "Deixa-a em paz, porquanto seu coração está muito angustiado." Mas Iavé não quis me revelar o motivo dessa terrível aflição. Então ela desabafou: "Porventura pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasses?" No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: "Cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes. Se alguém te saudar, nem lhe respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino." Porém, a mãe do menino exclamou: "Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então, ele decidiu acompanhar a mulher até sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida, mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: Mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou a Yahvé, o Senhor. Em seguida, deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita, e Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: Toma teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida, pegou o filho e saiu. Eliseu voltou a Gilgal, quando a fome assolava toda a região, estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente. Ele solicitou a seu servo: Põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Ó homem de Deus, há morte na panela! E não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: Trazei farinha. Ele a despejou na panela e orientou: Servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Um homem veio de Baal Salissa, trazendo consigo pães das primícias, 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu orientou ao seu servo: Serve ao seu povo para que coma. Porém, o seu servo lhe questionou: Como servirei a 100 homens? Eliseu replicou: Serve o povo para que coma, porque diz Yahvé, o Senhor, comerão e ainda sobrará. Assim, mediante a palavra do Senhor, o servo começou a repartir o pão entre o povo, e todos se alimentaram e ainda sobrou. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus pela palavra. Irmãos, alguns destaques, irmãos e irmãs. No início do capítulo, é preciso que você entenda uma questão aqui do porquê o filho estava sendo levado como escravo. Na primeira narrativa, a escravidão, como meio de pagar uma dívida com trabalhos, era permitida e regulamentada pela Torá, a lei de Moisés. O povo, entretanto, passou a abusar dessa concessão da mesma forma que fizeram em relação ao divórcio, à poligamia, à vingança, etc. Ainda que a lei mosaica limitasse a duração de semelhante servidão e exigisse que os sujeitados a esse sistema fossem tratados com respeito nos mesmos padrões dos trabalhadores contratados, contratados, perdão, exigisse que as pessoas fossem tratadas com respeito nos mesmos padrões dos trabalhadores contratados. O profeta Eliseu tomou cuidado de mostrar que o milagre que Yahvé estava pronto a realizar não visava sua promoção pessoal, nem o sensacionalismo público, mas a particular graça e misericórdia derramada sobre a vida dessa mulher, escolhida pelo próprio Deus. Da parte da viúva, o que se vê é a demonstração de uma fé sincera e obediente à palavra do Senhor. A viúva reconheceu em Eliseu uma pessoa, a pessoa de um santo homem de Deus, tendo em vista que a expressão hebraica kadosh, ou santo, não é aplicada a qualquer outro profeta em todo o Antigo Testamento. Esse é o primeiro destaque da BKJA. Então, era uma lei da Torá. Né? Era um princípio da Torá, porque Torá é a lei. Né? É um princípio da Torá, era um princípio da lei de Moisés. Só que as pessoas abusavam disso e acabavam explorando as outras pessoas que estavam endividadas. Então, o profeta agiu no sentido de devolver àquela mulher a dignidade para que os seus filhos não fossem tratados como escravos e a sua dívida fosse eliminada. Irmãos, em primeiro lugar, se você tiver oportunidade sincera, se você tiver oportunidade de ajudar alguém, estou falando de ajuda assistencial mesmo. Aqui não estou falando de mudança estrutural na economia do país ou coisa parecida. Mas se você tiver oportunidade de ajudar alguém a acabar com sua dívida, faça isso, porque isso caracteriza a norma do Senhor, caracteriza a postura de um homem de Deus. Eliseu fez isso e nos ensina com isso que nós temos que ser solidários. Ele pergunta para a mulher diz que não tem nada em casa e ele diz para ela então encher, pegar um monte de vasilhas para que pudesse ser derramado um azeite de alta qualidade, porque vai ser suficiente para pagar a dívida. Ela enche a casa de vasilhas, o azeite puro jorrava, né? O Senhor operou um milagre e houve azeite para colocar em todas as vasilhas, e foi assim. E só parou quando não havia mais vasilha nenhuma. No versículo 6 diz assim: quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos seus filhos: traz mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Então, em primeiro lugar, se você puder ajudar alguém de modo assistencial, ou seja, ajudar alguém na sua necessidade, ajudar alguém a pagar uma dívida, faça isso, porque você vai estar agindo como um homem de Deus, uma mulher de Deus, como o profeta agiu aqui. Em segundo lugar, o texto vai falar do milagre, o milagre do óleo. E esse milagre foi tão significativo, se você avançar um pouquinho no versículo 7, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Então, tudo isso era parte desse aspecto de solidariedade, de assistência a quem precisa de ajuda. Em nome de Jesus, faça isso. Em segundo lugar, O óleo, a maioria dos irmãos que já estão há mais tempo na igreja, irmãos e irmãs, sabem que o óleo é um símbolo muito significativo da presença do Espírito Santo, o Espírito do Senhor. E essa narrativa nos explica o seguinte: enquanto houve vasilha, enquanto havia vasilhas, o azeite não parava de ser posto naquela vasilha. Não sei como Deus operou, mas o azeite foi vindo para as vasilhas, né? Deus colocou azeite nas vasilhas. Ele só parou quando não havia vasilha mais nenhuma. Como isso é um símbolo do Espírito do Senhor, eu quero dizer para você, em segundo lugar: primeiro, ajude as pessoas. Segundo, seja você alguém, não é para repetir exatamente o caso aqui do óleo, das vasilhas, né? Sabemos que Deus opera sinais, milagres através de homens de Deus. Aleluia. Mas falando do Espírito do Senhor, peça hoje, nessa devocional, peça ao Senhor: Senhor, faz de mim uma vasilha para receber o teu azeite. Ou seja, faz de mim uma pessoa que recebe do teu Espírito. A minha dívida já foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Eu não tenho mais dívida daquela espécie. Alguém já está me ajudando assistencialmente. Então eu quero te pedir outra coisa. Eu quero te pedir que o Senhor me encare como uma vasilha que vai receber do poder do Espírito Santo. Muita gente pensa nos dons. Claro que os dons são maravilhosos, mas se você quer uma palavra para resumir todos os dons, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, a palavra é poder. Não poder para ser exercido aqui ou acolá, não é isso. Poder de Deus na sua vida. Porque aquele azeite tão puro foi capaz de suprir a necessidade dela, pagar a dívida, fazer tudo o que Deus queria fazer para que aquela mulher, que aquela família tivesse a provisão dele. Irmãos, hoje, agora, quando você está ouvindo, irmãos e irmãs, enquanto vocês estão ouvindo essa palavra, Deus está dizendo a você: você seja uma vasilha. Se você se sentiu semelhante a uma vasilha, é claro que eu estou usando uma metáfora, se você se prontificar a abrir o seu coração, eu vou encher você com o Espírito Santo. E você, cheio do Espírito Santo, eu já paguei a sua dívida na cruz do Calvário, agora eu vou te dar todo o poder para que você seja a minha testemunha. Esse é um segundo destaque que eu faço aqui nesse texto belíssimo. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor opere em mim como o Senhor operou naquela mulher, que eu seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, assim como as vasilhas foram cheias de azeite, eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito. E em terceiro lugar, o texto fala de uma outra pessoa, do versículo 8 em diante, vai falar de uma sunamita. E essa sunamita mandou construir para o profeta um terraço, um quarto de tijolos, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, para que toda vez que ele viesse ali, naquela cidade, naquele vilarejo, ele pudesse passar pela casa deles e se hospedar lá. Queridos, em terceiro lugar, trate bem os homens e as mulheres usados por Deus, missionários em geral. Nós estamos falando aqui do profeta, mas se nós vamos lá para o Novo Testamento, trate bem os evangelistas, trate bem, Mestre Jesus, né, mas os discipuladores, trate bem os pastores, trate bem os profetas, trate bem apóstolos. Eu prefiro pensar naqueles que plantam igreja. Então, vamos resumir: missionários. Prepare para eles na sua casa, se você tiver condição. Na casa que construí na primeira, tinha lugar para receber pessoas e muitas foram recebidas. Aqui é uma casa menor, mas há um pequeno quarto para receber, e já recebemos um ministro de louvor e adoração. Estou pronto a receber outros. Irmãos, faça isso, façam isso, façam isso. Prepare, prepare um espaço para receber os missionários de Deus. Abençoe a vida dos missionários. Quando você faz isso e abençoa, erguendo, né? Aqui o exemplo é um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Ah, tem que ser assim, pastor? Não. Aqui era o contexto que Eliseu estava vivendo, mas você pode ser alguém que vai amparar, amparar um missionário, uma missionária de Deus. Você vai acolher, você vai amar, você vai suprir, você vai providenciar para que essa pessoa se hospede, seja alguém que vá ter uma cama para deitar, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, um alimento, claro, e a pessoa vai se hospedar nele. Então, em terceiro lugar, eu faço esse destaque: trate bem os missionários. Trate bem. Não é para ficar cobrando os missionários. Claro que você vai ter uma relação com os missionários, pastores, mestres, né? Ou discipuladores, plantadores de igreja. Vai dizer como é que está a obra, como é que não está. Vai compartilhar com eles, as igrejas locais vão compartilhar como vai a obra. É sempre bom isso, mas é fundamental que nós voltemos a amar. Amar e tratar bem as pessoas que trabalham para o Senhor. Em quarto lugar, a história vai falar que essa mulher não podia ter filho. Ela não podia ter filho. E o Senhor deu à luz a um filho. E eu quero ser bem direto a você. Com Ana foi assim. Maria não tinha sido desposada, né? Há outros exemplos, eu não vou me alongar, como disse para vocês, porque é uma devocional, mas eu quero só dizer para você: o Senhor pode gerar onde todos dizem é impossível. Para Deus não há impossível. Ele pode gerar um filho mesmo, em quem não podia normalmente ter filho, ou quem não poderia, segundo os exames médicos feitos, Deus pode operar um milagre e gerar filhos, porque para Deus não há impossíveis. Em quinto lugar, depois esse menino cresce e jovem ainda, morre. O texto não fala a idade, mas ele morre. E o profeta então providencia, ele manda o seu discípulo Gease. Infelizmente, Gease depois não vai manter toda a fidelidade. Mas aqui nesse capítulo, ele manda o seu discípulo, ele manda um cajado, mas depois ele vai até o menino, porque o menino não levantava, até que no versículo 35, Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro. Deus subiu na cama, estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino abriu os olhos. É claro que Deus pode fazer nascer de onde todos dizem não é possível. É claro que Deus pode fazer ressurgir. Jesus depois vai, né, ser fruto de Maria, que ainda não tinha sido desposada, ele opera a ressurreição, e depois ele é ressurreto também. É claro que o texto está falando de situações impossíveis que Deus pode operar, fazer alguém gerar quando não estava previsto, era impossível gerar, e fazer alguém ressuscitar. Mas eu quero usar esse ponto para dizer a você: não vamos pensar só no nascer e no ressurgir no sentido biológico, no sentido de nascer um bebezinho. Deus pode gerar, sim, onde os exames dizem que não pode, Deus pode gerar no impossível, Deus pode fazer ressurgir no impossível. Está morto, né? Todos acham que está morto. Ponto. Tá dito isso, que Deus pode fazer o impossível. Mas eu quero que você pense em algo a mais. Não somente na questão biológica de uma pessoa que vai ser gerada ou uma pessoa que vai ser ressurreta, né? Inclusive, nós vamos ressuscitar na volta de Jesus, os que já estiverem dormindo no Senhor. Mas eu quero que você pense que a partir de hoje, cheio do poder do Espírito Santo, como uma vasilha que recebe azeite, você bem tratado pelos irmãos, amado pelos irmãos, suprido pelos irmãos, atendido pelos irmãos, com a sua dívida paga por Jesus e tendo pessoas que vão fazer assistência para você da igreja, você cheio desse poder de Deus que se manifesta através da solidariedade e desses sinais todos que nós estamos mencionando, você poderá gerar filhos na fé. Pastor, para mim é impossível, eu não sei falar. Pastor, para mim é impossível, eu não sei como eu vou poder gerar alguém. E como depois eu vou poder educar essa pessoa? Eu quero te dizer que se isso hoje para você é impossível, para Deus não é. Ele vai fazer você gerar vidas e ele pode usar você diretamente para discipular ou indiretamente você vai encaminhar para uma pessoa, um líder que é confiável, para que aqueles que você gerou, se você é um evangelista, eles sejam discipulados e se tornem maduros. E também tem a situação daqueles que estão mortos. Pastor, é impossível. Tem pessoas na minha família que estão mortas espiritualmente. Há outros na igreja que vão lá, cumprem o cerimonial, mas estão mortos espiritualmente. A sociedade está aí cheia de defuntos espirituais. Nós olhamos e parece impossível. Eu quero dizer, e o próximo ponto vai reforçar isso, que se você crê no Senhor, Ele é poderoso para fazer o impossível. Ele é poderoso para fazer ressurgir gente que diz assim: olha, minha relação com Deus já morreu. Minha relação comigo mesmo já morreu. Minha relação com o próximo já morreu. Minha relação com a igreja já morreu. Minha relação com o estudo já morreu. Minha relação com o trabalho já morreu. Eu quero te dizer, minha relação com o lazer, Shabat, né? A paz, o descanso, a prosperidade, aquilo que está morto, Deus pode fazer ressuscitar hoje, em nome de Jesus, e a partir de hoje, você é uma vasilha cheia de azeite. Enquanto o seu coração disser: eu preciso de azeite. E nós temos uma vantagem, porque lá as vasilhas em um determinado momento acabaram, mas nós sempre precisamos mais de Deus. Então diga para Deus hoje: Senhor, eu tenho infinitas vasilhas. Quanto mais azeite o Senhor derramar, mais azeite eu quero buscar, mais do teu poder, mais de tudo que vem de ti. Aí eu não vou entrar em detalhes agora: amor, alegria, bondade, verdade, justiça, benignidade, domínio próprio. Não, você vai dizer: olha, aquilo que era impossível, eu creio que Deus vai fazer ressurgir, vai ressurgir na minha vida espiritual, vai ressurgir na vida de familiares que estão mortos mesmo, vai ressurgir na vida da igreja local que eu frequento. Eu vejo lá pessoas que estão mortas espiritualmente, na denominação, vão ressurgir pessoas no seu local de estudo, no seu local de trabalho, no seu local de lazer. Essas pessoas vão ressurgir pelo poder do Espírito do Senhor, que é o azeite que faz ressurgir e o cajado que faz ressurgir. Aleluia. O próximo ponto, irmãos, já caminhando para o final: a comida envenenada se torna vã. Aqui eu vou gastar mais uns minutinhos. Irmãos, um dos profetas saiu e apanhou uma trepadeira silvestre, mas não teve o discernimento de que aquela trepadeira poderia colocar em risco a vida das outras pessoas. Até que alguém disse: ó, homem de Deus, a morte na panela, e não conseguiram mais comer. Irmãos e irmãs, vocês têm me ouvido dizer, e eu tenho dito isso desde quando comecei a ser instruído. Me converti em 85 e comecei a ser instruído um sábado depois da minha conversão. Então, isso foi lá no início de outubro de 1985. Eu quero dizer para você: de lá para cá, eu já vi muitas vezes essa situação acontecer. Há comidas que são servidas espiritualmente, comida lembra a palavra de Deus. Há palavras que são ditas que não geram vida, mas geram morte. Há morte na panela, nós costumamos dizer. É por isso que às vezes eu chamo a atenção para uma nova igreja, para uma igreja sempre, como dizia Lutero, uma igreja reformada, sempre reformando. Mas não só ele, antes dele, muitos homens de Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, os apóstolos, ao longo de toda a história da igreja, nós ainda vemos morte na panela, irmãos. Talvez nesse crescimento numérico tão grande no Brasil, o maior perigo, e eu disse para quem ouviu, que eu fiquei feliz que não tivesse um número maior do que saiu no censo, não é porque eu não quero que todos se convertam, é porque ainda nesse final de semana, uma pessoa disse assim: ah, eu sou evangélica, mas nós vemos todo tipo de aparência de morte. A morte na panela. Por que está morta essa pessoa? Essa pessoa está morta porque ela está comendo um alimento estragado. Se você olhar para a igreja católica, eu quero dizer com todo respeito, né, o que tem a ver toda aquela pompa do Vaticano na posse do Papa e outras discrepâncias do ponto de vista bíblico e teológico? O que isso tudo tem a ver com Jesus de Nazaré? Nada, é morte na panela. Mesmo as igrejas reformadas, cheias de cerimonial, reformaram algumas coisas, né? Mas foram mais dissidentes do que reformadores. Muitos foram genuínos reformadores, mas muita cerimônia. A gente que está dentro da igreja dormindo. É porque está comendo comida estragada, a morte na panela, nas igrejas históricas, nas igrejas tradicionais, as pessoas estão dormindo. Quando John Wesley ia pregar na igreja anglicana, pessoas estavam lá pegando no cochilo e muita gente está cochilando. Não precisa pegar no cochilo e roncar, não. É, dormir e roncar. Mas as pessoas estão morrendo dentro da igreja, porque a morte na panela. A morte na panela, irmãos, em igreja pentecostal, porque elas viraram verdadeiras franchises, franquias, ou então feudos. E quem manda são os senhores feudais, os maiores líderes, né? A presidência, a vice-presidência, a diretoria, eles são senhores feudais. E lá embaixo, a gente vê o povo quebrantado, de joelho no chão, mas a morte na panela lá em cima, e o que é ensinado, e não é exatamente o que a Bíblia diz, não há um cuidado assim verdadeiro com as pessoas, cuidado ensino, cuidado a palavra, cuidado a oração, só se pensa em dinheiro. As neopentecostais são piores ainda. Essas são verdadeiros escândalos, verdadeiros trilionários. Estão entre os mais ricos do mundo, os líderes, senhores feudais dessas igrejas neopentecostais. Pastor, então não sobra ninguém? Irmãos, em toda a igreja há o remanescente, há pessoas que permanecem fiéis, aos remanescentes fiéis, mas eu quero dizer que esse número é ínfimo, é muito pequeno, porque o povo come uma erva daninha e morre, e vai comendo erva daninha e morre, e fica se apegando a usos, costumes, ou então nas igrejas tradicionais, a lei, as cerimônias, as liturgias e outras regrinhas, e a morte se espalhando, não traz mais vida. A igreja precisa trazer vida, vida, vida que se solidariza com alguém que está em dívida e providencia um meio dessa pessoa pagar a dívida, vida que multiplica o óleo. Vida que faz um terraço, faz um lugar para acolher missionários de Deus. Vida que faz nascer alguém, nascer de novo, um novo nascimento. Vida que faz ressurgir da morte. Porque se nós continuarmos assim, nós vamos ficar com o nome de cristãos. De todas as denominações que você vê que eu mencionei, nome de cristãos, mas a morte na panela. Você entra de um jeito na igreja e sai, às vezes, do mesmo jeito. Irmãos, em nome de Jesus, que não haja mais morte na panela, nas nossas igrejas, que nós tenhamos alimento e alimento sólido. A minha única palavra é: nós precisamos de gente séria, de gente que entende que púlpito não se dá para qualquer um. Nós temos que entender que púlpito só se dá para quem tem vida com Deus, fruto do Espírito, fruto da luz, ministério aprovado. Senão é morte. Pode fazer o plano que quiser, mas é morte. Em último lugar, irmãos, a multiplicação dos pães. Nem preciso dizer para você, lá no Êxodo, o maná que caiu para o povo de Israel no deserto. Depois, lá adiante, Jesus multiplicando os pães para o povo que ouvia o seu sermão. Depois ele multiplicou os pães porque eles precisavam comer, né? Estavam lá ouvindo o sermão, mas precisavam comer. E o texto se encerra. dizendo assim: mediante a palavra do Senhor, o servo começou a repartir o pão entre o povo. Todos se alimentaram e ainda sobrou. Irmãos, Deus está pronto hoje à noite. Irmãos e irmãs, Deus está pronto hoje à noite para multiplicar o pão que desce do céu, o maná, que é Jesus Cristo. Ele é o pão que desce do céu. Ele está pronto a multiplicar. Irmãos, vocês estão percebendo? Ele está pronto a pagar sua dívida, já pagou na cruz do Calvário, ele esteve pronto a pagar sua dívida, ele esteve pronto a ser o óleo do Espírito no Pentecostes, a inundar de poder a igreja, ele está pronto para ser solidário, amoroso, companheiro dos missionários e da igreja também. Todos os irmãos têm que ser missionários e sacerdotes. Ele está pronto a gerar gente com coração novo, é o novo nascimento. Ele está pronto a fazer ressurgir aqueles que dizem: ah, tudo morreu, meu casamento morreu, minha vida morreu, não tenho mais ânimo. Não, ele está pronto a fazer ressurgir. Ele está pronto desde que não haja morte na panela. Mas se houver o bom alimento, ele está pronto a fazer com que esse pão seja repartido entre todos, todos se alimentem e ainda sobre. Olha, depois eu convido você para que depois medite, medite, medite 1 milhão de vezes no livro de 2 Reis. No capítulo 4. É muito lindo, é muita coisa, são muitos comentários, vale a pena. Mas agora, para essa devocional, que essa palavra fale ao seu coração. E se você está ouvindo, é um líder, providencie para que tudo isso aconteça para com seus liderados. Se você é um liderado, providencie para que o acolhimento seja feito para com os seus líderes. Vamos, irmão, vamos viver segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, eu te peço que toda essa palavra, que nós não podemos esgotar numa breve devocional, aqui é matéria para nós ficarmos um tempo longo, mas eu te peço que toda a palavra aqui seja califundo no coração dos irmãos, das irmãs, dos líderes, dos liderados, Senhor. E haja vida, e haja pão que desce do céu, e haja óleo, haja novo nascimento, haja ressurreição. Que eles se apropriem, os irmãos, de que a dívida foi paga, que o óleo já foi derramado, o óleo do Espírito Santo, no Pentecostes. Todos então somos cristãos nesse sentido, todos somos tradicionais, porque estamos pregando segundo a tradição veterotestamentária, toda a Bíblia, toda a Bíblia. Nós somos conservadores e tradicionais. Quando dizemos a Bíblia é infalível, ela é poderosa, inerrante. Todos nós também somos carismáticos na medida que recebemos já o poder do Espírito Santo. Mas para que poder? Para parecer especial, ou para fazer o nome, ou para alguma outra coisa insípida, não, poder para viver como nesse capítulo, Senhor. E todos nós somos progressistas para sermos solidários com todos os que têm dívida, para ajudar assistencialmente, para suprir missionários, para fazer terraço um lugar para eles morarem, para providenciar tudo que é necessário uns para com os outros. Senhor, opera essa obra, é o que eu te peço, com muita gratidão, mas também com muita humildade, sabendo que há muita coisa aqui e que o Senhor ainda tem que me revelar e revelar a todo o teu povo. Opera essa obra em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus,